agora meu patriota, em nome do meu sertão, acompanho o seu vigário nesta eterna gratidão. Aceitar nossa homenagem, ó jumento, nosso irmão, hon, hon.